Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe durante a próxima hora, um programa de música sem palavra cantada, hoje gravado na madrugada de dia 8 de fevereiro. Mais uma noite, mais um dia chuvoso, cinzento, triste e trágico no que a meteorologia e suas consequências diz respeito, mas esperamos também um dia feliz para a democracia. Abertura com dois nomes que colaboram há muito, mas só agora se estreiam em formato LP. Ela chama-se Hilary Saxell, compositora experimental eletrónica americana baseada em Nova York e que aborda sobretudo um universo minimalista. Ele, Henry Solomon, é um saxofonista, compositor e produtor de Los Angeles, Califórnia, que já trabalhou com nomes como os Paramore, Vampire Weekend, AIM, entre outros. Juntaram-se para um disco que combina sintetizadores analógicos e o saxofone barítono e clarinete baixo. Hilary Saxell e Henry Solomon, na abertura deste Em Transe, com Sing Is Forgetting lá dentro, Heart. Boa noite, bem-vindos. Thank you. abertura com Ellery Sexel e Henry Solomon, disco Seeing is Forgetting, é belíssimo, convido-vos a ouvi-lo do início ao fim. Faixa Heart, também pela primeira vez por aqui, chama-se Pedro Tavares, conhecido como Funcionário, artista da zona de Lisboa, ele que vai criando universos imaginários à volta da ideia dos videojogos e atmosferas sci-fi, e pela primeira vez marca uma abordagem totalmente orgânica em Horizonte, é o último trabalho de Funcionário. Rodámos por aqui o Caminho do Regresso para Trás, o nome já conhecido, projeto a solo de Mark Nelson, ex-Labradford, banda pós-rock, o guitarrista a processar, como sempre, as suas guitarras. É mais um disco, Fly the Ocean in a Silver Plane, por aqui Taxi to the Terminal. Em frente, com um dos muitos discos da carreira de Rafael Toral, e tem editado proficuamente nos últimos tempos, uma carreira dividida entre os drones de guitarra e eletrónica mais física, mas vamos com Traveling Light, última edição, que revisita uma série de standards do jazz, nomeadamente You Don't Know What Love Is, de Gene de Paul, Rafael Toral. Thank you. desde que o ouvimos há uns anos e pela primeira vez nunca mais despegámos da música de Camaro. Joseph Camaro, keniano, residente em Berlim, tem trabalhos já que vão marcando uma carreira, ainda que breve, muito sólida e reconhecida, como Temporary Start 2, de há 2 anos, com Howl Sun, o Peel de 2020. Vem aí, no dia 13 de fevereiro, novo disco, chama-se Keen, e o avanço fez-se com Finesse e o tema Blurred. Longa faixa para darmos tempo agora ao produtor, DJ e fundador do selo Affin, alemão Joaquim Smith, entre as texturas imersivas mais techno e ritmadas, vai também experimentando a música ambient, como nesta Longing, vem Retrace, Joaquim Smith. temos dado destaque aos singles de avanço para Otonoma, vem novo para a japonesa com formação clássica Midori Hirano, pianista residente em Berlim, e ela revisita exatamente esses seus primeiros tempos académicos, ainda que misturados com alguma eletrónica. Otonoma tem singles como Ame Ikari, também mais um alemão, e que edita pela Affin, a editora de Joaquin Smith, que passou lá em cima, chama-se Markus Güntner. Para além de editar na Affin, também na Compact, este cria paisagens mais drone e texturadas de ambient. Último trabalho, On Brutal Soil We Grow, With No System of Law, a rodar por aqui e para trás, tocou ou toca, depende da hora que estejam a ouvir este Em Transe, hoje em Braga, no Generation, a nova iorquina Kelly Moran, do último Don't Trust Mirrors, Repairing. É um dos nossos favoritos, lançou na sexta-feira passada, dia 6 de fevereiro, um disco colaboração com um artista audiovisual, artista holandês Jaco Schilp, um trabalho gravado ao improviso no antigo hospital psiquiátrico em Utrecht. Chama-se Rafael Anthony Dizarri, The Points of Inaccessibility, agora Faded Ghosts of Clouds. Longuíssima e faixa de abertura para o último Points of Inaccessibility, Rafael Antanirizarri nunca desilude, tal como estes nunca desiludiram quando trabalharam em conjunto e fizeram-no várias vezes. Falamos de Alva Noto, nome próprio Karsten Nicolai e o malogrado Ryuichi Sakamoto, dois gigantes da música experimental e eletrónica. Ivriune foi o álbum colaboração seminal de 2002 que deu origem a uma série chamada Virus. O piano minimalista de Sakamoto, com os samples distorcidos e o ruído, ainda que melódico e muito bem pensado, de Noto. Fechamos com Alva Noto, Ryuichi Sakamoto, de Ivriune, Tune 1. Podem seguir o Em Transe em radiotranse.blogspot.com ou subscrevê-lo para o podcast na plataforma Apple Podcasts. Voltamos em breve, fiquem bem, até lá.